Portal do Arrocha. E essa vai pra Jane, a nossa empresária. Aquele abraço na banda New Beck. Diz coração, o que é que eu vou fazer pra matar essa saudade do meu peito, pra acabar com esse sofrer? Diz coração, onde foi que eu errei? Será que amei demais? Vendo disso eu não sei. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Vem matar essa saudade, amor. Vem me levar pro teu mundo, que o meu acabou. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Esse amor não tem limite, eu te quero do meu lado. Vem ficar aqui comigo. Diz coração, o que é que eu vou fazer pra arrancar essa saudade do meu peito, pra acabar com esse sofrer? Diz coração, onde foi que eu errei? Será que amei demais? Bem disso eu não sei. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Vem matar essa saudade, amor. Vem me levar pro teu mundo, que o meu acabou. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Esse amor não tem limite, eu te quero do meu lado, vem ficar aqui comigo.